Ficheiro 79, página 749, capítulo 54. Esquecida. Elizabeth? Perguntei. Anne? Karen? Como te chamas? Vá lá, eu sei que sabes. O corpo da regeneradora permanecia inerte sobre a cama. Já tinha decorrido bastante tempo. Não sabia exatamente quanto. Horas e horas. Ainda não passara pelo sono, embora o sol já estivesse bem alto no céu. Doc tinha trepado à montanha para retirar as lonas e o sol lançava os seus raios brilhantes através das frestas do teto, aquecendo-me a pele. Tinha mudado a mulher sem nome de posição para a proteger da luz brilhante. Agora tocava-lhe no rosto com suavidade, afastando-lhe o cabelo castanho e macio, entremeado de madeixas brancas. Julie, Brittany, Angela, Patrícia, estou mais perto? Fala comigo, por favor. À exceção do Doc, que ressonava tranquilamente numa cama desmontável, no canto mais escuro do hospital, todos se tinham retirado há horas. Alguns para enterrar o corpo hospedeiro que se perdera. Estremeci ao pensar na sua pergunta angustiante. E na forma inesperada como o rosto ficara sem vida. Porquê? Tinha-me perguntado. Desejava tanto que a alma tivesse aguardado por uma resposta para lhe tentar explicar. Ele até podia ter entendido, no fim de contas, o que era mais importante que o amor. Para as almas, ele não estava no centro de tudo. E o amor teria sido a minha resposta. Se ele tivesse esperado, talvez tivesse visto como era verdade. Se realmente o compreendesse, estava certa que teria deixado o corpo humano viver. No entanto, talvez essa pretensão não fizesse muito sentido para ele. O corpo era o seu corpo, e não uma entidade separada. Para ele, o seu suicídio tinha simplesmente esse significado, e não o de um assassínio. Apenas se findara uma vida. E talvez ele tivesse razão. Pelo menos as almas tinham sobrevivido. A tampa do contentor onde se encontrava a alma do regenerador brilhava com a luz vermelha e fosca ao lado do outro contentor. Não podia pedir aos meus humanos uma prova de empenho mais forte que aquela, a poupança de uma vida. Mary, Margaret, Susan, Jill. Ainda que Doc dormisse, deixando-me ali sozinha, sentia os ecos de tensão deixados pelos outros. Eles perduravam no ar. A tensão diminuíra porque a mulher se mantivera inconsciente, mesmo depois de os efeitos do clorofórmio se dissiparem. Ela não se movia. Ainda respirava. O coração palpitava. Mas não reagira a nenhum dos esforços de reanimação do Doc. Seria tarde demais? Estaria perdida? Já nos teria abandonado? Estaria tão morta como o corpo masculino? Aconteceria isso a todos? Existiriam apenas uns quantos, como Graciosa, hospedeira da batedora, e Melanie, as que protestavam, as que resistiam, que poderiam ser trazidos de volta? Todos os outros teriam partido? Seria Graciosa uma anomalia? Melanie iria regressar, tal como ela. Ou até isso estaria em causa. Eu não me perdi, eu estou aqui. Mas a voz de Mel soava na defensiva. Ela também estava apreensiva. Sim, tu estás aqui e vais ficar aqui, prometi-lhe. Soltei um suspiro e regressei à minha luta. Uma luta vã? Sei que tens um nome, disse à mulher. Será Rebeca? Alexandra? Olivia? Talvez algo mais simples. Jane? Jean? Joan? Era melhor que nada, pensei com melancolia. Dera-lhes uma solução para o caso de chegarem a ser apanhados. Se não fosse para mais ninguém, ao menos ela servia para os resistentes. Aquilo não me bastava. Não me estás a dar muito com que trabalhar, murmurei. Apertei-lhe a mão entre as minhas, friccionando-a suavemente. Era tão bom se fizesse um esforço. os meus amigos vão ficar bastante desapontados. Sabia-lhes bem receberem uma notícia boa. Além do mais, com o Kyle ainda ausente, já será complicado evacuar toda a gente sem ter de te levar também ao colo. Sei que queres ajudar. Sabes que esta é a tua família, não sabes? Os da tua espécie. E eles são muito gentis, na sua maioria. Vais gostar de os conhecer. O rosto, de linhas suaves, permanecia vazio, num estado de inconsciência. Ela era muito bonita, de uma forma discreta, com os traços do rosto oval, bastante simétricos. 45 anos, talvez menos, talvez mais. Era difícil percebê-lo perante um rosto sem vivacidade. Eles precisam de ti, insisti, agora num tom suplicante. Tu podes ajudá-los. Sabes muita coisa que eu nunca conheci. O Doc esforça-se imenso e merece ter alguma ajuda. Ele é um bom homem. És uma regeneradora experiente. Já deves estar imbuída de alguma sensibilidade face ao bem-estar dos outros. Acho que vais gostar do Doc. Chamas-te Sarah? Emily? Christine? Entretanto, afaguei a face macia, mas não obtive qualquer reação, pelo que voltei a pegar-lhe na mão. Fitei, absorta, o céu azul visível entre as aberturas do teto elevado. Comecei a divagar. Pergunto-me o que irão fazer se o Kyle nunca regressar. Por quanto tempo vão ficar escondidos? Irão encontrar uma casa nova, noutro lado qualquer? Eles são tantos, não vai ser fácil. Quem me dera poder ajudá-los. Mas mesmo que ficasse, não tinha uma solução. Talvez acabem por ficar aqui, seja como for. Talvez o Kyle não estrague tudo. E ri-me, sem vontade, a pensar nessa probabilidade. Kyle não era um homem precavido. No entanto, até a situação dele se resolver, eu era necessária. No caso dos batedores fazerem uma busca, talvez fossem precisos os meus olhos credíveis. Pensar que isso podia demorar bastante proporcionou-me mais calor que a ação do sol sobre a minha pele. Naquele momento, sentia-me reconhecida a Kyle por ser impulsivo e egoísta. Quanto tempo passaria até termos a certeza de que estávamos em segurança? Gostava de saber como será isto aqui, quando vier o frio. Mal me lembro dessa sensação. E se chover? Tem de chover alguma vez, não achas? Com todos estes buracos no teto, isto ficará muito úmido. Onde irá dormir toda a gente? Suspirei. Talvez ainda venha a descobrir. Mas provavelmente era melhor não apostar em qualquer hipótese. Não sentes curiosidade? Se despertasses, podias encontrar respostas. Eu sou curiosa. Talvez pergunte ao Ian. É divertido imaginar as coisas a mudar por aqui. É uma pena o verão não durar para sempre. Os dedos dela tremeram na minha mão por um segundo. Aquilo apanhou-me desprevenida, com a minha mente a vaguear para longe da humana, afundada na melancolia que estava sempre presente nestes dias. Baixei os olhos para ela, perplexa. Não registei qualquer mudança. A mão, que segurava na minha, estava inerte e o rosto continuava apagado. Talvez tivesse imaginado o movimento. Disse algo que te interessou? De que estava a falar? Refleti rapidamente, enquanto observava o rosto dela. Foi a chuva ou a ideia da mudança? Mudança? Esperam-te muitas mudanças, não é? Mas terás de acordar primeiro. A face mantinha-se vazia e a mão imóvel. Então a mudança não é algo que te interessa. Não posso censurar-te por isso. Também não quero que as coisas mudem. Tu és como eu? Gostavas que o verão nunca acabasse? Se não lhe fitasse o rosto com tanta atenção, a leve oscilação das pálpebras passar-me-ia despercebida. Gostas do verão, não gostas? Perguntei-lhe a experimentar. Os lábios dela tremeram. É assim que te chamas? Summer? Summer? É um bonito nome. Summer quer dizer verão. Ela crispou a mão e os lábios apertaram-se. Volta, Summer. Sei que consegues fazê-lo. Summer, Ouve-me. Abre os olhos, Summer. Os olhos dela pestanejaram rapidamente. Doc, chamei por cima do ombro. Doc, acorda. Hã? Acho que ela está a regressar. Virei-me para a mulher. Não pares, Summer. Vais conseguir. Eu sei que custa. Summer, Summer, abre os olhos. O rosto dela contorceu-se. Sentiria dores? Traz o tirador, Doc, depressa. A mulher apertou-me a mão e abriu os olhos. No início não os conseguiu focar, limitando-se a girá-los pela gruta iluminada. A imagem que este lugar lhe transmitia devia ser tão estranha e inesperada. Vais recuperar, Summer. Vai correr tudo bem. Consegues ouvir-me, Summer? Os olhos dela regressaram na minha direção, com as pupilas contraídas, e ela fitou-me espantada, intuindo o meu rosto. Então retraiu-se, fugindo de mim e torcendo-se sobre a cama a tentar escapar. Um grito de pânico, surdo e enrouquecido, rompeu-lhe os lábios. Não, não, não, não! Gritou. Mais não! Doc! Ele estava ali, do outro lado da cama, tal como durante a operação. Está tudo bem, tranquilizou-a. Aqui ninguém te vai fazer mal. A mulher fechou os olhos com força e recuou sobre o colchão. Acho que ela se chama Summer. Ele olhou-me rapidamente e depois esboçou um trejeito. Os olhos, Noah, segredou-me. Pestanejei e percebi que o sol incidia sobre a minha face. Deixei a mulher soltar a mão. Não, por favor, implorou ela. Outra vez, não. Shhh, murmurou o Doc. Summer, aqui chamam-me Doc. Ninguém te quer fazer mal. Vais ficar boa. Afastei-me dela lentamente, recolhendo-me entre as sombras. Não me chames isso, pediu a mulher entre soluços. Esse não é o meu nome. É o dela, é o dela. Não o voltes a dizer. Tinha-lhe dado o nome errado. Melanie discordou do sentimento de culpa que me invadiu. A culpa não é tua. Summer também é um nome humano. Claro que não, disse o Doc. Qual é o teu nome? Eu não sei, respondeu ela com um gemido. O que aconteceu? Quem era eu? Não me façam ser uma pessoa diferente outra vez. A mulher agitava-se violentamente na cama. Acalma-te, tudo ficará bem, prometo. Ninguém vai querer que sejas outra pessoa que não tu própria. E hás de recordar como te chamas. Tudo isso irá voltar. Quem és tu? Inquiriu ela. E ela? É parecida com o que eu era. Eu vi-lhe os olhos. Eu sou o Doc e sou humano, tal como tu. Estás a ver? E virou o rosto para a luz, piscando-lhe o olho. Somos apenas nós próprios. Há muitos humanos aqui e eles ficarão radiantes por te conhecer. Ela voltou a estremecer. Humanos? Tenho medo deles. Não, não tens. A pessoa que estava no teu corpo é que os receava. Era uma alma. Lembras-te? Recordas-te do tempo antes disso? Antes de ela estar aí? Nessa altura eras humana e voltaste a sê-lo. Não me lembro como me chamo, afirmou ela com a voz em pânico. Eu sei, há de voltar. És médico? Sou. Eu era, ela também era, uma regeneradora, a mesma coisa que um médico. Chamava-se Canção do Verão. Quem sou eu? Iremos descobri-lo, prometo-te. Dirigi-me cuidadosamente para a saída. Trudy seria uma boa pessoa para ajudar Doc. Ou então Heidi. Alguém com um rosto sereno. Ela não é humana, segredou a mulher apressadamente para Doc, ao aperceber-se do meu movimento. É uma amiga. Não tenhas medo. Foi ela que nos ajudou a trazer-te de volta. Onde está a Canção do Verão? Ela andava cheia de medo. Havia humanos. Saí em surdina, enquanto a mulher estava distraída. Ainda escutei Doc responder à pergunta. Ela vai para um planeta novo. Lembras-te onde ela esteve antes de vir para cá? Pelo nome, poderia adivinhar a resposta. Ela era um morcego? Conseguia voar? Cantava? Lembro-me disso. Mas não era dali. Onde estou eu? Apressei-me a descer o corredor à procura de ajuda para o Doc. Fiquei admirada ao ver a luz na grande caverna ao fundo. Surpreendida por estar tudo tão silencioso. Regra geral, ouviam-se vozes antes de se avistar a luz. Estávamos a meio do dia. Deveria haver alguém na grande gruta da horta, mesmo que estivesse só a atravessá-la. Penetrei na luz radiante do meio-dia e deparei-me com o espaço gigantesco vazio. As gavinhas delicadas dos caules dos melões tinham um tom verde escuro, ainda mais sombrio que a terra seca de onde brotavam. O terreno estava demasiado árido. O contentor da rega encontrava-se a postos para resolver a situação, com as mangueiras estendidas ao longo dos sulcos. Mas ninguém estava a laborar com aquele equipamento tosco. Este mantinha-se na parte lateral do campo, com um ar abandonado. Fiquei imóvel, tentando escutar alguma coisa. A grande caverna estava silenciosa e o silêncio era sinistro. Onde estariam todos? Teriam fugido sem mim? Um espasmo de dor e de medo disparou pelo meu corpo. Mas é claro que eles não se iriam embora sem Doc. Nunca o abandonariam. Tive vontade de voltar a correr pelo grande túnel para me certificar que Doc também não desaparecera. Eles também não iam sem nós, Pateta. O Jared, o Jamie e o Ian não partiam sem nós. Tens razão, tens razão. Vamos ver na cozinha? Percorri o corredor silencioso, numa corrida leve, sentindo-me mais ansiosa à medida que o silêncio persistia. Talvez fosse da imaginação e do batimento forte da pulsação nos meus ouvidos. Era evidente que tinha de se ouvir algo. Se conseguisse acalmar-me e abrandar a respiração, conseguiria ouvir vozes. Mas cheguei à cozinha e também estava deserta, deserta de pessoas. Sobre as mesas, os almoços tinham sido deixados a meio. Manteiga de amendoim no que restava do pão macio, maçãs e latas de refrigerante morno. O estômago lembrou-me que não tinha comido nada durante o dia, mas mal dei pela contração de fome. O pânico era muito mais forte. E se a evacuação não tivesse ocorrido a tempo? Não, replicou Mel com a voz sufocada. Não, nós teríamos ouvido qualquer coisa. Alguém teria ou iria haver. Eles ainda andariam por aqui à nossa procura. Não iriam desistir até revistarem todos os sítios. Por isso não pode ser. A não ser que neste momento andem à nossa procura. Dei meia volta em direção à porta, com os olhos a lançarem-se sobre as sombras. Tinha de avisar o Doc. Precisávamos de sair dali, se fôssemos os últimos a restar. Não, eles não podem ter desaparecido. Jamie, Jared, os rostos deles estavam tão nítidos como se estivessem gravados no interior das minhas pálpebras. E o rosto de Ian, quando acrescentei as minhas imagens às da minha hospedeira. Jeb, Trudy, Lily, Heath, Geoffrey. Nós vamos buscá-los, jurei. Procurámo-los um a um e trazemo-los de volta. Não deixarei que eles me roubem a família. Se eu tivesse dúvidas sobre de que lado estava, aquele momento tê-las ia dissipado. Nunca me sentira tão violenta em todas as minhas vidas. Os meus dentes estavam cerrados e ouvia-os a ranger. Foi então que o barulho, a miscelânea de vozes que tanto me esforçara por ouvir, ressoou pelo corredor, chegando até nós e cortando-me a respiração. Deslizei em silêncio para a parede e colei-me à sombra, de ouvidos à escuta. A horta grande percebe-se que vem dali, pelo eco. Parece um grupo grande. Sim, mas teu ou meu? Nosso ou deles? Corrigiu Melanie. Segui agachada ao longo da parede e ocultando-me nas sombras escuras. Agora já ouvíamos as vozes com mais nitidez, parecendo-nos reconhecer algumas. Isso significava algo? Que tempo levariam os batedores experientes a fazer uma inserção? Então, ao chegar à entrada da grande gruta, os sons cresceram mais e o alívio tomou conta de mim, porque a miscelânea de vozes era exatamente idêntica à que ouvira no meu primeiro dia aqui, mortiferamente colérica. Tinham de ser vozes humanas. Kyle devia ter regressado. O alívio digladiava-se com a dor quando me precipitei na direção da luz solar brilhante para ver o que se passava. Alívio, porque os humanos não corriam perigo. E dor, porque se Kyle estava de volta, são e salvo, então... Ainda falta aqui, Noah, muito mais do que eu. Tenho a certeza de que posso arranjar desculpas para sempre, Mel. Haverá sempre um motivo. Então fica. Contigo, aprisionada dentro de mim? Interrompemos a discussão ao aproximarmos-nos da agitação da caverna. Kyle tinha voltado. O mais fácil de localizar. O mais alto da multidão. O único que olhava para mim. A turba de gente mantinha-o espalmado contra a parede mais afastada. Embora fosse a causa daquele barulho enraivecido, não era ele quem estava na sua origem. O seu rosto tinha uma expressão conciliadora, suplicante. Estendia os braços para os lados, com as palmas das mãos viradas para baixo, como se tivesse algo atrás de si que tentava proteger. Tenham calma, está bem? A sua voz forte sobrepunha-se à cacofonia. Afasta-te, Jared, estás a assustá-la. Uma centelha de cabelo preto surgiu atrás do ombro dele. Um rosto desconhecido, com os olhos negros muito abertos e aterrorizados, espreitava para a multidão. Jared era o que estava mais próximo de Kyle. Conseguia ver-lhe o vermelho colérico da nuca. Jamie pendurava-se num dos seus braços, detendo-o. Ian estava do outro lado, com os braços à volta dele e os músculos dos ombros hirtos de tensão. Atrás, todos os humanos, à exceção do Doc e de Jeb, acumulavam-se numa língua de fúria ondulante, de onde saíam disparadas perguntas enfurecidas e estridentes. Qual era a tua ideia? Como é que te atreveste? Por que te deste ao trabalho de regressar? Jeb permanecia a um canto, recuado, limitando-se a observar. O cabelo brilhante de Sharon captou a minha atenção. Fiquei admirada por a ver com Maggie, mesmo no centro da multidão. Agora, e desde que o Doc tinha curado Jamie, ambas mostravam-se muito pouco presentes na vida dali. Nunca se metiam em nada. É a luta, alvitrou Mel. Elas não se sentiam bem com a felicidade, mas estão à vontade no meio da fúria. Pensei que Melanie teria razão. Que inquietante! Ouvi uma voz esganiçada a lançar algumas das perguntas furiosas, o que me permitiu saber que Graciosa também fazia parte do grupo. Noah! A voz de Kyle conseguiu novamente ultrapassar a barulheira e eu ergui os olhos, distinguindo o seu profundo olhar azul fixo em mim. Aí estás tu. Podes vir dar-me uma ajudinha, por favor?